Sorry, 2 whiskey 5 check. Repeat 5-2, eu não mexo, meio centro Recife, 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. 25 decimal 45, 26 decimal 85, repeat 5-2, 16, boa. Boa noite, 1074, informação Whisky. Autorização, Guarulhos. 1074, Guarulhos, aprovado nível 360. Decolada pista 10, perfil de saída da Euleda. Após direto bridge, interceptor pesulou no meio após conforme rota do plano de voo. Transponder 5475, controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado 360, Salvador, já, desculpa, Guarulhos. Decolando da pista no zero, pensando no banco à direita, primeiro caminhão, e após o abrigo, fazer a ordem, transformando 475, outra saída 20.8, bono 074. Bono 074, correto, chame pronto. Bora. Bom, Salvador, tripe 55 aqui. Tripe 5515, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 04. In about 300 meters, okay? 200 meters. Hey, I'm here for takeoff runway 10, so it is 8-0. Recife. São 3305, Recife aprovado, nível 330, via para o ISC 58. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, Jama, Puca, Aracaju, correção, Puca, transição Aracaju, curva esquerda, transpone 5476, controle Salvador 120, decimal 80. Recife no 330, pela Upper Whisky 58, decola no perfil da Puca Aracaju, primeira curva esquerda, 5476, o transponder, 128, controle de saída. São 3305, atejamento correto, chame pronto. Chamará o 3305. Já, no 552, Whisky Foxtrot, Ram 352, information, Whisky ready taxi. November 552 Whisky Foxtrot, stand by 1 minute to start taxi. Okay, stand by 2 Whisky Foxtrot. Informação, posição 04, ok? É, posição 04, 5 no V. Sonos 850, Airborne at 16, call now departure control 128.8. Have a nice flight and a good night, sir. 120.8, vem até a próxima, Sonos 850. Taxi 8-3 and we'll report when about to enter 8-1, just fine. I did on Puka departure. Sir, is 850 radar contact climb to flight level 350, book a departure. 350, book a departure, sir, is 850. November 552 is Foxtrot text approved by April 1 India until holding point 1910. At the holding point, call tower 118 small 95, altimeter setting 1016. Okay, April 1 to India to holding point 1910. We'll call tower over there and 1016. Tower November 552, Whiskey Foxtrot, holding short, runway 10. November 552, Whiskey Foxtrot, clear to line up and take off. Runway 10, QNH 1016, and the wind is 120 degrees at 9 knots. Okay, clear to line up and take off, runway 10, 552, Whiskey Foxtrot. Lima 552 Whiskey Foxtrot, clear to, airborne at 2-1, calling on departure, control 120.8. Have a nice flight and a good night, sir. Okay, good night, going to departure 120.8, good night. Departure November 552 Whiskey Foxtrot 2500, climbing flight level 380. November 552 Whiskey Foxtrot, radar contact, climb to flight level 380, Momo departure. Climb 380, Momo departure to Whiskey Foxtrot. Contact Recife Sentry 125.45 if enable 126.85. Hey, 12545 or 12685 is British 850. Para 3305 para o táxi, na Compel Beach 57, 2 horas e 42, alternando Natal. Gente, na 3305, táxi via Pationo, Índia, ponto de espera, chame turno no 895, ajuste no 0 ou no 6. Pationo, Índia, ponto de espera, 7895, ajuste 0 ou no 6. Arthur, boa noite, Cristiano, 224. Lemea 224, Aracaju, aprovado nível 190, decola da pista 10, perfil de saída Puca, Jamo, após direto, transponder 5510, controle 120, decimal 80. Frequência do controle, poderia confirmar? Afirmo, frequência do controle 120, decimal 80. Aprovado 190 para Aracaju, decolando da cabeceira 90 na Puca, transição e Jamo após direto 5590 no transponder, procurando 2080, chamada 224. Chamada 224, com rede chamada pronta. Chamada 224. Ok, 12545, and if enable, 126.85, to receive action. Ali decolada 10, o vento é de 10 graus com 8 nós. Autorizado, aliás, decolar o 3305. Salve Salvador, cumpriu o Rio 5932, boa noite. É, confirme, informe clareza 1, não? Rio 5972, é o uísque, autorização Galeão 380. Gente, o 5972, clareza 5, Galeão aprovado nível 380, decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após direto Eudes, intercepta Upper Whisky 50, transponder 5506, controle Salvador 120, decimal 80. Aqui autorizado Galeão no 380, rota conforme, decola da 10, da El, navega lenda, após Deus, intercepta Upper Whisky 50. Aciona 5506 e na saída 20 decimal 8, é o 5972 da Rio. E o 5972, cotejamento correto, chame pronto. Chamarei pronto, 5972. Então 3305, decolou os 32, controle 120, decimal 8, termo voo e uma boa noite. 308, muito obrigado, igualmente, uma boa noite. Salve, Salvador, total 9908. Prossiga, total 9908. Gente, da informação IFSC, autorização Guarulhos. É, qual o horário do plano previsto, o total 9908? Boa noite, TAM 3305. Contato radar, suba para o nível 330, saída PUCA. 330 PUCA, 3305. Tá, na frequência do solo 121.9, vou checar com o Recife o que aconteceu com o plano. Aqui, se a senhora puder descobrir onde foi apresentado o plano, agradeço também. O plano de voo foi apresentado na sala IES de Salvador, recebido pelo sargento Wellington, às 19h13 em Zulu. Muito obrigado, a gente já vai entrar em contato com a sala IES, então, ok, obrigado. Tá, eu mantenho de escuta ou fico no solo? Então pode manter a escuta do solo, a cota estará paga lá no solo, 121.9, ok? Até já. 219, tá. Salve Salvador, Golo 074 para o TAC. 133 a bordo, 3h50, operando o galeão. Golo 074, Indiano, ponte para chame torno no 895, ajuste 1016. Golo 016, atualizar o TAC, Indiano, ponte para chame torno 895, Golo 074. Salve Salvador, é o total 9908. Total 9908, já entramos em contato com a sala IES, a mesma informou que vai retransmitir o seu plano, ok? Ok, então na sua escuta, quando você estiver, estou pronto para agora, obrigado. Solo Rio 5972, pushback saneamento. Livre chame táxi, Rio 5972. Chamarei táxi, durante o Salvador, gol 1074, ponto 010, pronto. Gol 074, boa noite. Está autorizado a linha aérea decolada 10, vento é de 120 graus com 8 nós. Livre a linha aérea decolada, pista 10, gol 074. 908, Saulo? Escuta, 908. Segundo Sala IS Salvador, o seu plano foi para 0140, confirme. Chama o centro Recife 125 decimal 45 alterna 126 decimal 85. Ok, Recife 2545 2685, obrigado, boa noite. Boa noite. Total 9908, eu tô ciente que a senhora informou que era 0040 e eu questionei, a sala de tráfego Salvador, a mesma confirmou que era para 0140. Por gentileza, peço que a senhora entre em contato com a sala de tráfego, por gentileza. 74, contato radar, suba para o nível 360 na saída da El. Da El 360, como 074, confirmado, após lenda, boa, brinde. Sim, após lida, bridge.